Salvador, da 3601, 156 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com para o táxi. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, me chama próximo ponto de espera. Índia e Alfa, chama próximo, 3601. 3601 na linha, cola pista 10, o vento é calmo. Decolou agora o 02 1208, controle 0801, bom dia. 3601, bom dia, contato radar, 3601, direto líder 360, direto líder, 3601. 3601, no suba restrito ao nível 320, chame Recife 1251. Restrito ao nível 320, Recife 1251, boa. Com 118.6 para cópia. Oxalé 6251, eu tenho autorizado Guarulhos, 360 nível, decola da 10, saída da L, Leda, Bridge, onde intercepta pelo Zulu 6, Bravo até o Zulu 13. 5535 é o código transponder, 1208 controle. Autorizado agora o número 360, decolando da Del, da Dessa, para ainda iniciar da El, da Print, 5535, vai subir na cima do controle 1208, porém no controle, quando informou a fórmula, líder. Prossegue a Pesulo 10, Bridge, a Pesulo no 6, Bravo até o Zulu Trivi. 251, prossiga por gentileza, sua mensagem veio muito baixa. Autorizado, chama táxi, Ocean.